a sua rádio onde você estiver. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoss.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Hoje é sábado, 19 de novembro de 2016, e eu peço a companhia até meio-dia aqui nas ondas da sua rádio. E lembrando sempre que você pode interagir conosco, 45 988 282828, nosso contato no WhatsApp, 3028-2828, é o telefone fixo aqui da sua rádio, atendido pela Luciana. Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E a questão da falta de representação da região de fronteira nas esferas governamentais, ó, não é um problema exclusivo nosso aqui no Brasil. Na Argentina entra governo, sai governo, a lenga-lenga continua a mesma. Agora é a vez do governo de Maurício Macri, que ainda não completou nem seu primeiro ano no cargo de presidente, né, voltar aí a discutir o projeto de cobrar uma taxa dos estrangeiros que ingressam em território argentino, seja através dos aeroportos, seja através de passagens fronteiriças como a ponte Tancredo Neves entre Foz e a cidade de Puerto Iguaçu. O anúncio vem acompanhado da implantação de uma carteira de trânsito fronteiriço para que os moradores da região fiquem isentos. Ah, conhece essa história? Carteira que, pelo menos aqui na nossa fronteira especificamente, né, já existe, embora pouco divulgada e utilizada. O valor da tal taxa de imigração, caso efetivamente venha a ser implantada, ainda não foi definido. pelo governo argentino. Depois que a gente fala que o pessoal de Buenos Aires gosta de se sentir europeu, né, eles não entendem por quê. Mas, curiosamente, a União Europeia anunciou nesta semana que deve implementar, a partir de 2020, a cobrança de uma taxa de autorização prévia no valor de 5 euros e com validade de 5 anos para os turistas de outros continentes que queiram visitar o território europeu, né? E o tal do mundo sem fronteiras, enfim, né? Vai deixando de existir, né? Era uma utopia, talvez caminhasse para a realidade, mas agora, maravilha, né? Por falar em maravilha, vamos agora, aí sim, para falar de uma maravilha, né? Sem ironias, a edição desta semana do nosso quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E na edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui, a proposta é um passeio por uma Ciudad del Este que a maioria dos visitantes que passam aqui pela fronteira, e mesmo os moradores também, simplesmente ainda não conhecem. Está esperando o quê? A segunda maior cidade do Paraguai, que também é a capital do departamento de Alto Paraná, tem muito mais a oferecer a seus visitantes do que apenas lojas e shoppings nas proximidades da Ponte Internacional da Amizade. Um dos atrativos em roteiro que pode ser feito de carro ou até mesmo a pé, com um pouco de fôlego e disposição, fica bem no centro da cidade, a cerca de 1,5 km da Ponte da Amizade. O Parque Verde, espaço urbano que recuperou uma área ambientalmente degradada, e é hoje um dos orgulhos dos moradores do lado paraguaio da fronteira. Colado no Parque Verde está outro cartão postal de Ciudad del Este, o Lago de la República, que também serve para o abastecimento de água de parte da cidade. Na mesma região, você pode conhecer também o antigo aeroporto Alejo Garcia, hoje ocupado por campos, quadras e espaços ao ar livre, e também a Catedral San Blas, a Biblioteca Municipal e o Estádio 3 de Fevereiro, todos situados aí não muito distantes dali. Ficou interessado? Uma sugestão de roteiro com a localização de cada atrativo indicada no mapa está disponível no site h2foz.com.br, com link também nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E, se você ainda quer compras, né, também tem shoppings fora do centrinho de Ciudad del Este, viu? Shoppings voltados para o público paraguaio, ou seja, diferentes, né, daqueles voltados para o público brasileiro ali na cabeceira da ponte. Enfim, vale a pena conferir os atrativos do lado paraguaio da fronteira. E chegou agora aquele momento do programa em que todas as semanas nós falamos de algumas notícias que, bom, né, para começar não deveriam ser notícia, né, porque são muito bizarras, muito significantes, muito toscas, muito idiotas, enfim, né, mas são notícias e são também muito compartilhadas nas redes sociais mundo afora, né, mostrando aí que o povo quer mesmo esse tipo de coisa, né, vai entender. No resumo desta semana, eu poderia falar sobre a perda de mando de campo do Grêmio na final da Copa do Brasil, determinada pela Justiça Desportiva pela suposta invasão, né, de uma criatura muito perigosa no gramado do estádio, né, a Carol Portaluppi, filha e que filha, né, do técnico Renato Gaúcho, mas isso eu vou falar ainda hoje no quadro do 7-1 da semana. Eu poderia falar também sobre o caso da australiana Jenna Lewis Driscoll, de 27 anos, que foi presa por acusações diversas, como sexo com um cachorro, ferimento por arma branca, ter mordido uma criança duas vezes e, claro, traficar maconha. Mas isso é só um detalhe. Maconha, cachorro, mordida, faca, enfim, né? A maconha acaba sendo irrelevante no meio do destaque aí dessas bizarrices. Eu poderia falar também sobre uma mulher residente na cidade de Accra, em Gana. Eu disse em Gana, país africano, que após ter degustado mais da metade de uma deliciosa sopa comprada numa barraca típica local, né? Enfim, uma sopa que estava anormalmente gostosa, dizem as más línguas, encontrou uma carne meio dura, de consistência meio estranha, e o detalhe, né? Em formato e tamanho que lembrava, posso falar, um pênis humano. Bom, ela parou de comer na hora, né? E chegou a levar o objeto até um laboratório para descobrir se era mesmo humano, mas achou melhor deixar quieto quando descobriu o valor do teste. Enfim, sabe como é que é, né? Se alguém perdeu o, digamos assim, o órgão numa sopa, bom, o raciocínio aí acabou sendo, né, problema de quem perdeu, né? Mas eu vou falar mesmo é de um cidadão que mora lá nos Estados Unidos, o George Franzen, de 36 anos, que acaba de entrar pro Guinness Book, né? E qual que é o recorde dele? Olha, algo que você, pelo menos eu espero, né, jamais tenha pensado em fazer. O recorde dele é a maior coleção de fezes fossilizadas do mundo. Exatamente, o dinossauro foi lá, né, há 65 milhões de anos atrás, dar uma aliviada no estômago de dino, né, a coisa fossilizou e o George Franzen colecionou. No total aí são quase 1.300 peças de cocô pré-histórico fossilizado e que, segundo o dono, não tem cheiro nenhum, né, também não traz nenhum risco à saúde, tá tudo fossilizado, mas já imaginou, por exemplo, o George começando a namorar a menina e pra impressionar convidando, né? Oh, e aí? Sabia que eu tô no Guinness? Ó, vamos lá em casa pra eu te mostrar minha coleção de cocô fossilizado? Enfim, acho que não ia colar muito bem, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Yeah. Programação musical aqui no Front e, caramba, né, 19 de novembro, fim de ano chegando e chegando também aquela época em que a galera começa a se alvoroçar por brincadeiras que todo mundo quer tirar o corpo fora, né? O tal do amigo secreto no ambiente de trabalho, que é pura bucha, porque a probabilidade de você se dar mal é estratosfericamente maior do que aquela de você se dar bem. Bom, a boa notícia é que neste ano, especialmente nos círculos políticos, muita gente não quer nem saber de amigo secreto. Aliás, né, muita gente não quer nem saber de aparecer como amigo de fulano ou beltrano. Muita gente não quer nem saber de secreto, né, para não precisar explicar para a Polícia Federal. E de presente, então, nem pensar, né? Já imaginou se a PF identifica aí o presente como algum tipo de propina ou vantagem indevida? Bom, aí ferrou de vez. Em compensação, estão proliferando pela cidade os mais diferentes tipos de bolões, né? Bolões aí de apostas ao estilo inglês, com as apostas mais variadas. Por exemplo, quem será o próximo político a ser preso aqui na cidade por envolvimento com a Operação Pecúlio ou alguma falcatrua do gênero? Essa é uma das apostas. Ou então, quem será o novo prefeito de Foz? Essa é outra. Qual será aí o resultado do julgamento do recurso do candidato Paulo no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília? O Atlético Paranaense se classifica para Libertadores? Opa, esse aí não tem ninguém interessado não, né? Acho que só eu mesmo. Mas, enfim, se você está em um desses bolões e quer conferir dicas sobre ter uma barbada, tudo dentro da legalidade, claro, fique na nossa sintonia, porque daqui a pouquinho eu vou conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, que tudo entende de probabilidades, a mulher do Google, versão nacional do buscador, e ó, daqui a pouquinho, hein, depois da música, aqui no Front. Before all